Esta é uma história mal contada. Uma sombra num dia soalheiro. Fecho os olhos e ainda te sinto por perto. Fruta. O teu cheiro. A sua mão no seu cabelo. O toque dos teus dedos. Toda a tarde ainda por chegar. O som do teu riso. Cabeça pousada no seu regaço. O sabor do teu cabelo. Vários momentos. Mas não te vejo. E os longos olhares juntos. Como seria se nunca te houvesse visto? Fazes isto? É uma possibilidade de exorcizar todas as ansiedades. Funciona? Talvez. Thank you. seria pior. Ainda bem que te vi. Não me importa isso. Quero um lugar para bailar, maldita seja. But when I arrive, yeah, we're gonna hang. I'll wear my birthday noose into the chair in front of the squad, strapped in, scared, electrocutes. Yeah, we're gonna meet up because she's down to hang. Like gliders in the sky, she is down to hang. Or sneakers on a wire, she is down to hang. Wet towel on the floor, not drying at all, she is down to hang. A red wine on Monet on public display, she is down to hang. Like a Pablo Picasso or a Vincent Van Gogh, she's down to hang. Punching bags beat in a gym, she is down to hang. Like puppets on a puppet string, she is down to hang. A chandelier, a political career, she is down to hang. Fresh load of whites on the washing line, she is down to hang. And coat on the back of a rack, she is down to hang. And Malibu in the 60s, she is down to hang. Peking ducks at the Chinese buffet, she is down to hang. Like a greenhouse full of ferns, she is down to hang. Or a disco ball in the dancing hall, she is down to hang. A carcass in the butcher's fridge, she is down to hang. An asphyxiated man with a belt and a fan, his dick in his hand, she's down to hang. Like Jesus, she's down to hang. Shining sea, I count the flags I see. There's something in the open air, fear is popular here. When we last spoke, the wine was loose, our voices scrambled as eggs. But I understand she has a plan, she intends to install hooks in the wall, mats on the floor and toys in her drawer, that's not all. When I return, she's down to hang. No, I am down to hang, cause she is down to hang. God, she is down to hang like Jesus. Now I'm hooked. She turns me on like a remote control. Like Jesus! Uma interação que deixa um rastro indelével para trás, a níveis vários. Por dentro, por fora, o padrão é homogéneo com todas as outras circunstâncias e ânsia o contraditório sentimento de permanente novidade. Os primeiros contatos, olhares cruzados em nula distância, uma afirmação de presença. Voz em espaço comum, dança lânguida de resposta contra resposta, das mais bonitas melodias. Delírio sinesteta, distinto fio de seda sobre um olho, que se esconde. Presença onipresente no teatro dos sonhos. Espaço difícil de administrar. A quem pertencem as imagens? Atroz intensidade, perversa manipulação de desejo, de vontade, de necessidade, um engano consciente, mentira de perna curta, exposta, à luz de quem tudo orquestrou.

I'm getting soft. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart, they all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, chica? Placer en conocerte. Laura, ¿qué haces aquí? Estoy de viaje, estoy a descubrir el mundo. Vamos a bailar, Laura. Claro, no me importo. Cuando me levanto, prendo la candela, vuelo mi café y mi mujer es la que te cela. Si me meto en fiesta, qué barbaridad, porque donde quiera que yo voy, caballero me sigue detrás a negrita. Cela que te cela, cela que te cela, cela que te cela, cela que te cela. Caballero me sigue detrás a negrita. Cela que te cela, celosa. Cela que te cela, cela que te cela, cela que te cela. Pa'l rincón, pa'l rincón. Ele deixou. Eu deixei-a e não compreendo. E eu porquê. Não entendo porquê. Destroçou-me.

será talvez o começo. Eu não sei, eu não sei que mudança a minha alma presente. Amor, não sei, amor, se, não sei se o é. Mas sei que, mas sei que te estremeço. Que adoecia talvez por te saber doente. I'm the one. stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. A cena desenrola-se mentalmente com tudo o que lhe é necessário. Tudo nela lhe é necessário e ainda suficiente para que se realize. Há um movimento que não é necessariamente explícito, a sua natureza divide-se em ambiguidade. Há sujeito e predicado. Um braço percorre um corpo. Há violência, há paixão, o corpo receptivo estrebucha e estremece. A reciprocidade não é evidente. O ato vivido a dois é mais do que a soma das suas partes. O contacto produz um elemento ininteligível. Há conteúdo que não se revela a olho nu. Como eles, enrolam e tornam a dar numa azáfama difícil de definir, como uma dança estranha pós-moderna, sem narrativa. O pescoço balanceia consoante o seu par, mas não coordenadamente. Pudesse ouvir-se ao redor da ação, a materialização dos murmúrios. Em que língua? Sobre ela, de dentro para fora, para a outra. Ali ficaram um pouco, em sítio onde o tempo não se conta. Podemos começar de novo. Ausrufezeichen, Text, Slash, HTML, Semikolon, Cursor ist gleich also minus 8859-1 in Anführungszeichen größer Funktion Fenster auf to in Klammern URL in Klammern picked ist gleich window. Ist gleich no, Komma, Scrollbars ist gleich yes, Resistable ist gleich no, Width 420, Höhe ist gleich 460, Screen X ist gleich 90, Screen Y ist gleich 80, Picked Punkt, Location, HREF ist gleich weg, in Klammern, Save Point, Location, A, H, A, F, Klammer zu, plus URL ist gleich kleiner, Metaname ist gleich Generator ist gleich Content ist gleich in Klammern Edit Plus 1.1 in Klammern größer kleiner Titel größer News kleiner größer Störung ist gleich kleiner Base Target ist gleich Blank in Klammern unterlegt das Blankzeichen einlegen related Install Sheet Type ist gleich in Ausrufezeichen Text slash SSS ist gleich HREF ist gleich in Ausführungszeichen C agf.css größer kleiner halb slash ist gleich kleiner body style ist gleich in Anführungszeichen font family Doppelpunkt Areal ist gleich in Anführungszeichen styles I miss you Tentaremos outra vez, porque podemos. please don't get involved, 'cause I don't want you helping. It is not my fault that I don't want you helping. No. So I run away. When I run away, ain't nobody gonna find me. Patience every day. Redemption never could help me, no. Back into the past, I don't need nobody helping. Yeah. Molly water flowing in my dome. I just wanna say, all this money really cured my woe. So look around me now, how you even gonna help me? Baby, I'm the man. Back into the past, I don't need nobody helping. Yeah. Leva-me de volta aos jardins em flor, onde ficaremos sempre. Thank you. riding through these streets. I'm strapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. See, I'm worried about nothing. Lady, don't go. I think it's time you should know. It's not the way things should go. I'm